Facebook aí, rapaz, isso aí ficou tão mais fácil de usar. É que para gravar, eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Mas já tô ligando aqui já. Pronto, agora entrou aqui, deixa eu ver como é que eu... O Pedro, acho que a tela inteira não tem jeito aqui não, viu? Deixa eu só... chama aqui só, Enio, já estamos quase aqui. Quem? Fique tranquilo, eu tenho tempo, o meu programa de TV não vai sair hoje. Ah, é? Ah, tá bom. Não, é porque o cara vai entrevistar um negócio pago aí o programa não sai. Quem comenta muito dos seus trabalhos aí é a Eugênia Gonzaga. Procuradora aí. Muito bem. Pronto, sabe quem agora? Tá quase aqui. Um minutinho só, acho que agora vai. É, eu tinha até um lugar melhor para gravar, mas a minha mulher me expulsou da sala, porque ela está usando a sala para aula de inglês, e hoje a professora dela veio, e eu fui expulso, e aí eu vim para um lugar que tem uma iluminação ruim, enfim. Não, mas tá, eu acho tá, que vai dar. Vai dar. Eu tô aqui em casa, que a gente gravou aqui agora com os músicos, aí tá um bando de músicos na sala, lá tocando, né? Deixa eu ver, nova gravação de tela, agora vai. Se apresenta aí também, Tio? Hã? Apresenta. Ah, agora deu. Bom, vamos começar então, Leandro. Vamos lá. Você é ex-procurador da República? Ex-procurador de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Ah, procurador de Justiça, né? Isso. Tá firme. E hoje, professor e advogado. Tá sim, tá certo. Bom, nosso entrevistado é Leno Streck, ele é ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e se notabilizou nos últimos anos aí como um dos mais brilhantes juristas brasileiros. Aí. Leno, você discorre muito sobre a questão da teoria geral do Estado. Eu queria que você analisasse um pouco para a gente como que fica, independentemente desse momento da crise, como que fica o Estado brasileiro com essa fragilidade demonstrada pelo Executivo e pelo novo protagonismo aí de Ministério Público, Poder Judiciário. O Executivo brasileiro, ele é fraco ou foi vítima aí de presidentes fracos? Pois é. Essa relação institucional entre os poderes, ela acabou, por alguma razão, ela acabou se fragilizando também por várias razões. Primeiro, o presidencialismo por si só já cria esse tipo de possibilidades, porque o presidencialismo, na medida em que o presidente precisa fazer negócios no sentido da governabilidade, isso vai acabando... acaba por enfraquecê-lo. E as tensões entre o executivo e o legislativo, e são muitas, acabam no judiciário. A diferença das democracias contemporâneas europeias é que o poder judiciário de lá, ele não é o árbitro dessas pendengas entre executivo e legislativo. É um tribunal constitucional que não faz parte dos três poderes. Então, essa é uma questão fulcral, porque o presidencialismo cria esse tipo de armadilha. O Poder Judiciário e o Ministério Público, por exemplo, vão ficando cada vez mais fortes na medida em que a eles vão todas as tensões. Então, Legislativo versus Executivo, quem arbitra é o Judiciário. Claro, quem arbitra fica mais forte. Num outro país, veja, por exemplo, você não vê protagonismo do Judiciário na Alemanha, na França. Por que não? O protagonismo, quando existe, é do Tribunal Constitucional, que está fora dessas relações. É muito importante ver isso. E uma questão no Brasil ficou muito forte nos últimos anos, eu tenho pesquisado muito isso, é o ativismo judicial, né? Uma certa moralização que tomou conta das instituições, no sentido de que a Constituição é um caminho muito curto, há garantias demais e, portanto, eu não gosto da Constituição ou não concordo com a Constituição. Quando o direito é predado pela moral, ou quanto mais o discurso da moralização ou no sentido da correção moral da Constituição e das leis, quanto mais isso existe, mais o primeiro, a democracia se enfraquece e mais também se enfraquece a própria relação institucional. Então, no Brasil, por exemplo, começando pelo direito à saúde, tudo isso, e que o poder, aí sim, o poder executivo também pecou por isso, porque ele acabou também achando que a participação do judiciário, dando políticas, dando remédios para todo mundo, enfim, São Paulo, por exemplo, chega a gastar em 2011 só em liminares praticamente quase como o orçamento em saúde, essas coisas todas se multiplicando, vai enfraquecendo a cidadania, na medida em que você já não reivindica, porque você tem o pai judiciário, a mãe Ministério Público, nesse sentido uma relação, e agora vem a prima, a Defensoria Pública, que chega nesse processo todo, e eles vão substituindo a legislação e vão substituindo as políticas que devem ser feitas pelo Executivo. O Executivo recuou por várias razões e hoje, por exemplo, o próprio Executivo paga um preço nessas relações institucionais. Agora, Lênin, o que nós estamos vendo agora aí com essa decisão de estabelecer um teto nominal para as despesas públicas vai ser um desmanche aí de todas as políticas sociais, aí, educação, saúde. Nesse momento, um Ministério Público ou um Judiciário tem como atuar ou vão ter que acatar o que for decidido aí pelo Congresso? Bom, primeiro, eu acho que paradoxalmente, vão aumentar as demandas para o Judiciário e para o Ministério Público. Na medida que você vai cortando políticas sociais, mais pessoas entrarão em juízo. Logo, esse é um círculo vicioso. Ou você faz políticas públicas, você de fato atua no plano de uma espécie de welfare state, ou você faz políticas públicas inclusivas. Quanto menos políticas públicas você fizer, quanto mais elementos de exclusão você usar, mais você vai fazer a corrida ao judiciário, mais você vai demandar o Ministério Público, mais as instituições essas vão ficar fortes, mais o Executivo vai ficar fraco. De novo, esse problema. Então, quanto mais desmanche que se fizer nas políticas de Estado para todos, mais vão se reforçar as políticas ad hoc, individuais. A soma disso vai dar um outro problema logo, logo. É um caos político, é total. Um caos político. Isso aí acaba enfraquecendo, né? Além disso, há toda a questão na própria... Essa questão do ativismo e todo também entrou para o plano do próprio combate à criminalidade, né? Por exemplo, esse projeto, essa declaração agora, eu escrevi um artigo no Conjur da segunda-feira, dia 8, e em que eu coloco ali aquela declaração, contesto a declaração do juiz Sérgio Moro, apoiando aquele pacote que eu chamo um pacote um pouco eugênico do Ministério Público, né? Porque ali tem um dispositivo que diz que você pode fazer um teste para saber se um dia você vai delinquir. Eu me lembro do filme Minority Report, em que o sujeito sabia já, em que se tinha um método de saber se o sujeito um dia ia cometer um crime. Esse é um problema seríssimo, na medida em que isso só seria, pelo jeito, aplicado para a patuleia do funcionário público, claro, né? Não seria para os grandes cargos. Imagina, o sujeito é nomeado desembargador pelo quinto constitucional e vai fazer um teste para essa aptidão para saber se ele vai delinquir ou não. Você já pensou um negócio desse? Tá. E além disso, o Sérgio Moro, apoiando o projeto do Ministério Público, ainda diz que com boa fé você pode admitir prova ilícita. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso que a comunidade jurídica e os democratas não podem aceitar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aí. O ministro Teori, ele tem construído aí uma fama de rigor técnico e tudo. Quando ele aceita as gravações induzidas aí do Delcídio, do filho do Severó e tudo, na prática ele não está convalidando a escuta não autorizada? É um caminho muito, muito perigoso, exatamente. O que aconteceu, o próprio Supremo Tribunal, num primeiro momento, depois ele até disse que aquelas gravações, né, do Sérgio Moro, naquele fatídico dia do dia 16 de março, eu acho que no dia 16 de março, cá para nós, um juiz acabou acelerando a queda da presidente da República. Isso, acho que eu escrevi muito já sobre isso, e tudo isso que eu estou dizendo para você, eu já escrevi de algum modo. E no próprio dia, quando aconteceu aquela sequência de fatos, eu fui um dos primeiros a denunciar uma coisa óbvia. Eu não sou o Einstein que descobriu a pólvora, eu apenas li, eu sabia de cor a lei das interceptações telefônicas, que ela saiu em 1996 e eu fui o primeiro a escrever sobre ela. Eu sei de cor a lei. Eu sabia que ali havia uma ilegalidade flagrante. E imediatamente, ainda quando na quentura dos acontecimentos, eu acabei fazendo essa denúncia. E o Supremo Tribunal demorou. Ela demorou. O Supremo devia... Digamos, naquele momento em que o próprio ministro decano fez o pronunciamento, ali mesmo o Supremo deveria ter dito que o problema maior não era a conversa da presidente com o ex-presidente. O problema era um juiz divulgar uma gravação que ele sabia clandestina. Tanto é que no dia seguinte ele confessa a irregularidade. E mais tarde ele mesmo manda uma carta de 32 laudas pedindo desculpas, enfim. Essas coisas todas são um caldo que se estabelece e que juntam um pouco com essa questão do próprio Supremo que demorou no caso Eduardo Cunha. Então, ele ficou 5 meses com aquilo. Agora, doutor Lênio, quando o decano responde aos Grampos, fica ofendido com o teor do que foi divulgado pelos Grampos, quando o procurador-geral se diz ofendido com o teor de uma conversa informal. No fundo, eles não estão convalidando esse tipo de atitude? Eu vou dizer uma coisa radical, uma coisa forte, só para os nossos telespectadores entenderem. É tão ilegal aquilo que aconteceu, Nassif, que se a presidente da República estivesse confessando um homicídio, não valeria a prova. Porque essa é a tese que o próprio Supremo tem, os frutos da árvore envenenada. Claro. Não vale a prova. Ah, todos nós vamos saber agora, não importa. Então, aquele momento ali, e tanto é que, tardiamente, depois, o ministro Teori, e já está dito agora, o ministro Teori disse que essa prova não vale, né? Mas o efeito político... O problema é que o efeito político, para usar um exemplo bem... piegas, assim, né, que se usava há muito tempo, do travesseiro no alto da montanha, né? Quer dizer, junta depois essas penas todas. É impossível, então o estrago já estava feito. E isso é um problema muito grave, né, nesse sentido, e que influenciou, tudo isso influencia a questão política. E o jurídico perdeu espaço para isso. Esse é um problema. A força normativa da Constituição foi enfraquecida no Brasil. Porque em nome de teleologias, no sentido de finalismos, assim, no sentido de os fins justificam os meios, eu tive discussões fortíssimas com setores da comunidade jurídica em que eu dizia, uma coisa é você ser torcedor, você pode não gostar da presidente, você pode não gostar do ex-presidente, mas outra coisa... é você reconhecer uma coisa que está tão clara na lei, né? Que a gente, qualquer um pode olhar e ver aquilo que aquilo era, não poderia ter sido divulgado. E além de outras, porque há outras questões, por exemplo, a conversa do Lula com o prefeito do Rio de Janeiro. Que importância tem isso? O que, que isso tem a ver com a prova? Aquilo não podia ser divulgado também, sob hipótese alguma. Aliás, a lei diz que até tem que fazer uma cerimônia, para fazer a incineração a eliminação dessas conversas que são a látere e que não importam para o deslinde. Ou que conversa, que importância tinha isso com aquela investigação sobre o sítio de Atibaia? Quer dizer, que importância tinha isso? Então, todas as conversas que estavam em roda eram conversas ilegais, isso está escrito na lei, o legislador foi sábio nessa questão, né? A Constituição é muito clara sobre provas ilícitas, mesmo que seja por boa fé. Então, Lênin, mas o que a gente vê aí é que o fato consumado, o efeito político, o objetivo alcançado, que era estritamente político, e não se vê nenhuma reação nem do Procurador-Geral da República, nem do Supremo para tentar coibir isso aí. Os vazamentos continuam. O novo normal hoje virou você valer-se de vazamentos seletivos e não há defesas contra isso? Não há defesas. A própria lei, uma coisa que foi fazendo ilegal e a imprensa se aproveitou muito disso, né, setores da imprensa, a própria lei das delações diz que só pode divulgar. Está lá no artigo 5º da lei, você só pode divulgar uma delação depois da denúncia recebida. Eu me sinto... Quando eu vejo isso, eu digo, mas eu não sei mais ler a lei, por que que não está fazendo isso? Por que isso vem sendo convalidado? E aí, eu diria que o Procurador-Geral da República devia ser o primeiro, nesse caso, a coibir isso. Isso a comunidade jurídica, né, tem que... Porque o Ministério Público é o fiscal da lei, ele é o guardião da cidadania. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público e eu sempre estive atento. Eu, em 80% de casos que eu atuei no tribunal, em cerca de 80%, há estatísticas que demonstram isso, em que eu pedia... A nulidade de provas, pedir absolvição do réu, porque eu sempre me considerei um procurador de justiça como fiscal da lei e da cidadania. Eu não sou um acusador sistemático, eu não posso simplesmente porque eu penso que é assim. E outra, Ministério Público é que nem juiz, ele não pode escolher as causas e nem escolher os réus. Ele decide, porque as decisões, por exemplo, se eu decido denunciar o Nassif ou o João da Silva, eu tomei essa decisão e nesse momento que eu tomei essa decisão é quase... caem as misérias, como dizia o Carnelucci, as misérias do processo na cabeça de alguém. Ser réu é uma questão muito dura. Então, eu sempre tive essa preocupação, o cuidado daquilo que representa um processo judicial. E tem que estar atento para que, quando há uma ilegalidade, mesmo que for contra a minha tese. Para ter uma ideia, assim, para o nosso telespectador saber, na Alemanha, o Ministério Público, e assim, é curiosíssimo, ninguém se dá conta disso, na Alemanha, o Ministério Público tem poder investigatório, mas aí tem uma coisa, quando ele encontra uma prova que seja a favor da defesa, ele tem obrigação de imediatamente comunicá-la e mais. Ele tem obrigação na investigação de procurar provas também para isentar o réu, porque ele tem que ser independente e isento. No caso do Brasil, essa parcialidade é constitucional ou é um vício de trabalho? Isto é um vício de trabalho, um vício de trabalho. Eu tenho discutido muito com a meninada do Ministério Público, os jovens e outros de todos os setores do Ministério Público, no sentido de que o Ministério Público é uma magistratura, ele não é um acusador sistemático, ele tem obrigação de, quando tem uma prova, né, procurá-la e etc. Então, me surpreende muito quando o próprio Ministério Público vai e leva um pacote de medidas para o Parlamento, e o Ministério Público busca assinaturas na sociedade, aí de novo o problema da moral, enfim, de uma certa moralização da sociedade, e aí vai buscar um pacote dizendo que a prova contra a Constituição, que a Constituição diz não serão admitidas provas ilícitas. E ali diz que a prova, quando for colhida de boa fé, quer dizer, se eu intercepto uma interceptação, eu faço uma interceptação e digo que eu tenho boa fé, ela vale, mas não pode, porque não, boa fé com ilicitude não casa. Tá. Não é um bom exemplo isso. Eu achei o pacote nesse sentido, em vários sentidos, escrevi sobre isso. É um pacote que ele não contribui para o fortalecimento das instituições, das relações institucionais. Só para entender um pouquinho como que ocorrem os processos. A gente tem na Lava Jato, tem dezenas, centenas de processos aí caminhando. Depois que começa a denúncia, é possível a quem controla, ao procurador, dar mais velocidade em um do que em outro, pôr mais gás em um do que em outro, ou depois que entra no aparelho judiciário, a isonomia entre os réus aí? Depois que a denúncia está recebida, o presidente do processo é o juiz. É E o depois de juiz, recebida. depende do juiz, muito mais do juiz nesse sentido. Tá. Por exemplo, a gente tem. O que a gente vê diariamente nos jornais são as ações, a apresentação de processos contra membros do PT, merecidos, mas não se vê contra membros de partidos mais afinidade com o Ministério Público Federal. A que se deve isso? É a imprensa que divulga só um lado? Ou há realmente mais lentidão em alguma parte do processo aí quanto aos céus? Não é nenhuma novidade, né, de dizer que de algum modo, pelos objetivos buscados, são feitas escolhas no meio do caminho. Essas escolhas, ou seja, eu não preciso nem fazer um juízo de valor no sentido de que as escolhas, são ruins ou boas. Mas eu constato, obviamente, não é difícil de constatar, que para os objetivos a que se dispõe a acusação, nesse caso, o Ministério Público, que é o próprio juiz, ele tem prioridades. A questão é saber se essas prioridades elas se justificam naquilo que se chama de igual tratamento a todas as pessoas numa sociedade democrática. E nós sabemos, né, de tudo, né? Sem dúvida, há muitas questões que são questionadas hoje por uma grande parcela de juristas. Por exemplo, a competência, né, ilimitada da Justiça do Paraná, né? Eu tenho brincado assim, ó, na Civil, eu não ponho mais gasolina no posto Petrobras do Rio Grande do Sul, sabe por quê? Vá que deu uma confusão no posto de gasolina com o posteiro, e esse processo vai ser julgado em Curitiba, tá entendendo? Eu fiz uma crítica à Lava Jato, disse que eles não tinham preparo institucional para atender os desdobramentos políticos. Estou sendo processado onde? Em Curitiba. Aí, por isso mesmo. Por isso mesmo. Então eu não vou no posto Petrobras, eu fico cuidando do posto Petrobras. Vá que dá uma confusão com o posteiro e eu respondo alguma coisa para o posteiro, ou o posteiro responda para mim, e esse processo é arrastado imediatamente para Curitiba, né? Então eu fico. Eu quando entro, quando eu vou a Curitiba fazer uma palestra, eu também já fico com todo cuidado, né? Porque Curitiba eles chamam lá de República de Curitiba. Esses dias eu vi até um passaporte, enfim, essas coisas todas, né? Elas fazem parte dessa concepção que se fez hoje, né? Deixa eu Do pegar ponto. combate ao crime. Deixa eu pegar um ponto aqui que eu queria ver com você. A eleição direta para procurador, para a lista tríplice. Nós já tivemos casos aí de procuradores gerais aí que não atuavam quando deviam. E agora nós temos um caso de um procurador que consegue derrubar uma presidente da República. O fato de ser uma eleição direta e ter consolidado nos últimos anos essa ideia de que o mais votado acaba sendo escolhido, de certa forma não criou uma procuradoria de coalizão, ou seja, de um procurador que responde muito mais para a base dele do que para as Claro. responsabilidades institucionais dele? Mais do que essa é uma questão complexa e necessária. Eu acabei de publicar um texto na Alemanha agora, numa revista muito conhecida, sobre os perigos, né, de uma espécie de judiciariocracia de coalizão no Brasil. E isso também acontece com essa questão das eleições. É muito bonito, parece muito democrático que a maior que o mais votado seja escolhido. Só tem um pequeno detalhe. Acontece que, por vezes, se o mais votado for sempre o escolhido, ele já não é, basta que se tenha um candidato ou enfim, porque aí você impõe ao presidente da República ou ao governador do estado. Isso acontece nos governos do estado. Por várias vezes deu problema aqui mesmo no estado do Rio Grande do Sul. O governador Olívio Dutra escolheu no seu mandato, porque aqui não há reeleição, então nunca ninguém se reelegeu. Então o governador Olívio Dutra escolheu o menos votado naquele ano, naquela eleição, e o procurador escolhido ficou 4 anos, porque ele foi reeleito, era o menos votado. Qual é o argumento que o governador usou? A Constituição diz que eu, porque tenho 50% mais um dos votos, ela diz que eu escolho um procurador no meio de uma entre três. Assim também é nos tribunais. Ninguém está jungido ao mais votado. Isso é uma construção que se fez. E te digo mais, é uma construção que é ad hoc. Em alguns estados, os mesmos setores que defendem nacionalmente defendem de outro modo nos estados. Depende muito da questão local e política e momentânea. Vai chegar um momento que, dependendo do governo que é, você vai ver e pode me cobrar, Nassif. Os mesmos que É defendem isso. a lista vão dizer, mas a Constituição é muito clara, escolherá entre três. Tá certo? Isso tudo é uma questão que o tempo é o melhor remédio para dizer, para dar a solução para essas questões. Lenoir, uma última questão. Hoje, quando a gente vê o que está ocorrendo, esse pacto político que está ocorrendo lá em Brasília, lembra muito um período do final do governo militar, onde Brasília se impunha sobre todas as partes do país. Ou seja, todos os gastos que vão para o cidadão comum são contidos, e lá em Brasília, você tem lá a Corporação A, o procurador aqui, o Supremo ali, os políticos que fazem parte, que dividem o bolo. Nós estamos partindo para uma nova recentralização aí, antifederativa, não? Sem dúvida. Esse é os democratas brasileiros têm que estar absolutamente atentos para a fragilização da federação. O próximo passo é, primeiro, fragiliza a federação, porque você cria um centralismo contra o qual se lutou durante muitos anos. Então, isso é feito, às vezes, de forma mais explícita e de outros modos, por efeitos colaterais, na medida em que eu vou cortando, eu vou criando tetos de determinados modos e fazendo cortes, mas eu vou tornar dependente. Nós estamos falando dos estados com suas dívidas e nem estamos falando dos municípios que se arrastam, né, em face e que ficam o pires na mão e todos vão para o poder central. E lá no poder central se fazem essas novas coalizões, uma neocoalizão Isso. ou um federalismo de coalizão. Porque o federalismo fragilizado, resultante de uma espécie de neocoalizão que se dá e que isto, num segundo momento, vai atingir as próprias instituições que hoje não estão se dando conta de que eles podem ser a próxima vítima, na medida em que os estados acabarão também cortando seus gastos, vai atingir também, de algum modo, logo, logo, os próprios setores da administração da justiça. É isso. Então, há que se cuidar muito, né, isso que está acontecendo no Planalto Central, que parece reforçar um pouco, né, embora muitos não gostem dessa leitura, né, mas algumas leituras, alguma coisa é importante no caso do Raimundo Faoro, né? uma das coisas que ele trata bem são os estamentos. Parece que os estamentos, eles vão a Brasília e, ao invés de fazer as suas lutas locais, eles escolheram o centro porque, fragilizando a federação, você precisa gastar menos energia e botar o poder num lugar só, os ovos numa cesta só, e o resultado é mais rápido. Maravilha, Leme. Obrigado aí pela entrevista, viu? Um grande abraço, um abraço para todos os seus telespectadores de todo o Brasil, sempre à disposição aqui no frio do Rio Grande do Sul. Um abração, então. Beleza? Beleza aí, muito bem. Então tá, querido. Qualquer coisa, manda bala aí. Passando para São Paulo, avisa aí pra gente se ver aí. Tá bom, eu tenho umas idas para São Paulo. De vez em quando eu vou aí. Semana passada eu estive aí fazendo uma palestra na OAB de São Paulo sobre ensino jurídico e tal, mas tudo isso está muito perdido. Está muito difícil tudo isso. No tempo, nós fomos corroídos, né? Nós fomos deixando as coisas acontecer. Esse vácuo em geral, né? Se tu souber, eu tenho feito uma luta assim forte contra a judiciariocracia, a juristocracia. O juiz no Brasil decide como quer, sabe? Decide. Não há nenhum com coerência, o Supremo também. A própria questão da presunção da inocência. Pois é. A presunção da inocência foi retirada. E qual é o objetivo disso? Ah, por causa de uma questão moral, porque assim não dá mais o combate à impunidade. Ora, Nassim, se o sujeito é condenado no segundo grau e recorre para o STJ, o STF, você só pode tirar a possibilidade dos recursos dele e mandar prendê-lo se você mesmo, enquanto sistema, disser que em meio ano você responde. Claro. Mas se o seu processo fica lá 2 anos, claro. Aí o que que acontece? Você vai, de cara, você tem que perder, porque senão o Estado vai ter que te indenizar. Esse é um problema, né? Eu estive conversando com o ministro Barroso lá, que eu nunca entendi aquela... Eu comentei com ele, falei, eu tenho disputa com o pessoal da Globo lá, Alicama e o outro. Se eles quiserem me prender, basta entrar com uma ação crime de opinião aí, eles controlam a primeira instância e a segunda no Rio de Janeiro. Até chegar no Supremo, que é o garantista aí, eu vou estar preso por crime de opinião. Por isso, nós não temos estrutura para bancar a tese do Barroso e dos outros lá. Eu fui o redator da... Isso dá uma boa discussão também sobre essa questão da presunção, uma hora dessa para discutir. Eu fui o redator da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade, que está lá no Supremo, mas a gente nem tem interesse em julgar agora, eu acho, sabe por quê? Porque nós vamos perder por 6-5. Nós achávamos que o Fachin podia votar a nosso favor, e o Fachin é o que está sendo o maior torquemada nesse negócio. Mas ele se intimidou com os ataques lá, mas foi feio, viu? Olha, saiu correndo, os outros ainda aguentaram um pouquinho mais aí, nossa senhora. Mas agora, cá para nós, né? O PT tá pagando o preço. O PT está pagando um preço altíssimo pelos seus erros. Oi. Nada, só eu não. Eu estou fazendo uma entrevista em São Paulo agora, querido. Agora não posso, tá? Obrigado. Depois. Por exemplo, os ministros supremos do STJ. Que coisa, né? Você sabe que naquele auge da... Eu fui candidato. Eu fui candidato 3 vezes e fui detonado, né? Você foi candidato? É porque eu era muito conservador. Puta vida. Eu defendo muito a Constituição, então alguns setores do PT que acreditam só na política e não acreditam no direito, e agora o direito está comendo eles. Esse é o problema. Mas foi o Sigmaringa que era o consultor maior lá, né? Exatamente. Quer dizer, ele e mais outros, os caras que circulavam e diziam o que deviam fazer. O Zé Eduardo já me ligou... O Zé Eduardo, um dia eu falei com ele, ligou, acho que eu vou entrar com uma ação contra Isto É, pela Dilma. Vou processar Isto É para ver se a Dilma arrecada algum aí por dano moral, etc. Porque a Isto É esculhambou. Foi demais, né? O negócio aí das mordomias dela. Pô, ela é ex-presidente da presidente da República, né? E aí eu falava com o Zé Eduardo, né? Disse assim, pô, e aí? E as cagadas? Disse, pois é, estamos pagando caro. Meu Deus, meu Deus, a coisa mais óbvia, a conspiração mais óbvia do mundo, rapaz. A mais óbvia. E outra, né? E outra, só para nós aqui, né, em off, quando o Supremo retirou o Cunha, para todos foi um troço legal, né? Até o PT, erroneamente, assim, achou bonito e tal, só tem um problema. Com aquela decisão, ele esquentou Lula. Ele lavou tudo aquilo que tinha sido feito antes pelo Cunha. Pô, você acha que o impeachment saía se o Cunha não tivesse na presidência? Claro. Essas coisas, né? E esse caso do Temer aí, essas denúncias desse fim de semana aí, você acha que tem algum desdobramento? Eu acho que não. Para mim, o Janot é... Não sei o que tu acha, mas enfim, só porque... Enfim, não vejo. Não vejo, digamos, por aquilo que nós falamos antes. Ele é o presidente da República, ele vai assumir daqui uns dias. E ninguém vai querer bulir, a menos que as condições políticos, sociais comecem a ficar ruim, em que ele começa a ser, digamos, mais fraco. E aí é mais fácil. É, mas o Gilmar já levantou de novo o fantasma do inimigo comum aí para... Quem? O Gilmar já levantou de novo esse fantasma de temos que ir contra um inimigo comum, que é inabilitar o PT. Ele sempre levanta um factoide desse... Aquela ideia da psicologia de massa do fascismo, assim, define um inimigo comum e o resto você apronta o que você quiser aprontar, porque o inimigo comum legitima qualquer sacanagem. Ah, sim. Ah, aquele negócio da ação, inclusive, de botar o PT na clandestinidade, não é isso? É. Em 1947, o Supremo botou o PC na clandestinidade, né? É. E essas coisas são... Eu estou muito, assim, como lidador do direito, talvez o pessoal que lide com a política e com a ciência política mais diretamente tenha outras saídas, né? E até seja mais otimista. Eu, como jurista, estou pessimista, sim. Está muito difícil. Eu acho que eles vão tentar de todo jeito... Não ter eleição, porque esse pacote Temer aí é incompatível com a eleição direta. Então o mercado quer uma coisa dele que não garante 2018. O que eles vão fazer? Ou vão tentar dar um golpe de mão em 2018, e por outro lado, se a candidatura vitoriosa vai ser a candidatura que pode ir para o confronto com eles. Então aquela ideia da paz brasileira que o Lula encarnava foi para o vinagre também, né? Foi. E pior de tudo, né? Se a crise econômica ficar mais forte, vai chegar um momento em que o Temer, já como presidente, vai ficar acuado e vai tomar medidas mais duras. Você tem dúvida disso? Nenhuma. Com o Sérgio Etchegoyen lá, o Padilha, esse pessoal... Joga com tudo que tem a mão. Essa é uma questão que preocupa a todos, porque isso acaba tendo um efeito... eu não sou da tese do quanto pior, melhor, ao contrário. Quanto pior, então, pior. Isso pode gerar, digamos, porque, por exemplo, desemprego, o problema de cortes sociais, a reforma da Previdência, da CLT, vai fazer com que aquilo que foi, digamos, durante o governo de Lula e Dilma, estava morcego, assim, parado, que são os movimentos sociais. É isso. E eles saem para a rua agora, e eles não saíram ainda, na minha opinião, não sei qual é a tua, que por causa do para não prejudicar o próprio processo de impeachment, para não piorar. Mas no momento em que o Temer assumir como presidente mesmo, o que que tu acha? É, eu acho que tem, a gente parte para confrontos mesmo. E ele está apostando nisso aí. Essa ideia do Sérgio Tchegoin lá, desse Alexandre Moraes. Esse Alexandre Moraes é a pior figura pública que eu vi em muitos e muitos anos. Mas como é que... O Temer, por exemplo, ele é assim mesmo? Porque tem tanta gente que ele podia botar, por exemplo. Eu poria, se eu fosse o Temer, eu poria um Lorde. Claro. Né? Mas ele é desse tamaninho. Ele é desse tamaninho. Ele é assim mesmo. Pequeno. É, ontem eu falava com minha mulher sobre isso. Diz assim, qual é a razão de alguém colocar o Alexandre Moraes, por exemplo, ou outros ministros, com tanta gente aí? Ele... Então, veja bem, você tem duas maneiras... Você tem duas maneiras de se legitimar. Um, pelas eleições. Ele entra de forma ilegítima. Mas mesmo entrando de forma ilegítima, ele poderia ter ganhado alguma legitimidade se tentasse compor. Mas ele é desse tamaninho. O Bandeira, o Celso Antônio, parou de falar agora, porque é amigo dele também. Eu tenho pegado do pé do Bandeirinha. Mas o Celso Antônio, ele fala esse espírito vingativo do Temer, que é uma marca dele, sabe? Qualquer coisa que desmoralize ele, ele parte para revanche, para... Então não tem jeito não, viu? Ali com ele vai ser muito complicado aí. Ah, basta ver que alguém que poderia tirar proveito até da beleza do espetáculo da Olimpíada vai ali, faz um discurso de 10 segundos, 15, e sai de campo. Desse tamanho. Qualquer um cara, pô, e não tem assessoria também, é daqueles caras que o assessor é tão ruim quanto tão o próprio quanto. Assessorado. Tá ruim quanto? Os assessores dele são Padilha, tem um jornalista gaúcho aí que assessora ele. O cara que indicou esse Sérgio Tchegoin também. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá foi pegar publicidade das estatais e TV Brasil e divulgar, porque ele estava puto da vida com os blogs, porque caçoaram dele naquele episódio daquela carta chorosa lá. Então é complicado. Essa da carta é boa também, né? Boa, viu? Mas mostra que é ele, né? Mas tá bom, querido. Tá bom, Lene. Deixar trabalhar aí também, vou. Abração, viu? Obrigado aí, viu? Abraço, querido. Falando. Oi, Márcio. Oi, Márcio. Como é que é? No prédio? escola? É. Loira ou morena? Loira. Bem loira? Mais ou menos, eu tava com o cabelo de azul. Eita! E aí?